também já teve a vossa idade. Foi o avô Cantigas. Quem é que pisca o olho à novidade? É o avô Cantigas. Quem é que topa a vossa habilidade? É o avô Cantigas. E por isso alinho e não engalinho com as vossas maroteiras. Até gosto delas, pelo-me por elas, dou a mão às brincadeiras. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, rapazes e raparigas. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, eu cá não sou de intrigas. Também espreitou a fechadura. Foi o avô Cantigas. E apanhou tal tal por tamanha diabrura. Foi o avô Cantigas. Quem é que vos atura e nunca satura? É o avô Cantigas. Ai que maravilha, a nossa pandilha sempre bem organizada. Anda pela vida muito divertida e não deixa escapar nada. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, rapazes e raparigas. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, e eu cá não sou de intrigas. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, rapazes e raparigas. Eu sou o avô Cantigas, todas as crianças são minhas amigas. Sou o avô Cantigas, e eu cá não sou de intrigas.